a voz da alegria. Todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu lado de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Estamos assim a fechar um ciclo deste programa A Voz da Alegria, habitualmente convosco às sextas, depois, pouco depois das 5 da tarde, 5h20, mais coisa, menos coisa, depois da repetição aos domingos às 14, ou depois das 14. Falamos de muitos assuntos, muita gente envolvida, muita gente que participou e, naturalmente, este é o ciclo que se fecha aqui. Um dos panos de fundo que ficam e vai continuar até agosto são as jornadas, também iremos falar delas, mas hoje, neste último programa, fechamos com chave de ouro, se todos foram importantes, este também é muito importante. Marta Vieira e Rita Oliveira, obrigado por estarem aqui, são vocês que vão conduzir todo esse trabalho e com a convidada especial, que nós agradecemos também, à doutora Teresa Mendes Costa e, naturalmente, ela que tem muitas histórias para nos contar de muitas coisas que por aqui foram feitas, desde os grupos de jovens, das iniciativas diversas, enfim, tudo isso, mas que deixo a ti, Marta e Rita, para vocês então conduzirem da melhor maneira este programa. Obrigado por estarem aqui connosco. Sim, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É de facto um gosto estarmos aqui novamente a falar da Jornada Mundial da Juventude e dar também um pouco do nosso testemunho enquanto peregrinas de outras jornadas. E hoje, sem dúvida, temos uma convidada muito especial, que marcou a nossa geração de jovens e, sem dúvida, marcou de forma muito especial o coração de muitos outros jovens que hoje não estão aqui connosco no programa, mas que talvez tenham deixado aqui uma mensagem que vamos deixar em surpresa durante este programa. Pronto, então, doutora Teresa Mendes Costa, bem-vinda aqui ao programa Voz da Alegria. Foi, sem dúvida, a doutora Teresa que veio aqui entusiasmar os jovens, na altura quando eu tinha 15 anos, que começou o primeiro grupo de jovens em Oliveira do Hospital, o grupo de jovens Ágape, e de facto há aqui muita nostalgia e alguns aspectos que recordamos de forma até emocionante e que nunca iremos esquecer. Então, para começar, podemos já ouvir um pouco duas pessoas também especiais que quiseram deixar uma mensagem. Vamos ouvir. Vamos ouvir então, são algumas mensagens que vamos deixar para depois, naturalmente, a doutora Teresa ir comentando. Para já, a primeira. Terá sido há, provavelmente, 32 anos que tive o primeiro encontro com a dona Teresa Mendes Costa. É assim que a chamo, pois com a sua simplicidade, após alguns dias de estarmos juntas, disse que não era necessário ser apelidada de doutora. Conhecia por questões clínicas. Tinha chegado a Oliveira do Hospital uma terapeuta com vasta experiência no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Durante algumas sessões de tratamento, fui sua paciente, mas rapidamente e com facilidade nos tornarmos amigas, orgulhosamente, até os dias de hoje. Pois bem, eu conheci a Dona Teresa no contexto do grupo de jovens de Oliveira do Hospital. Abriu-nos as portas de sua casa ou da sua clínica e demonstrou sempre, e ainda demonstra, uma visão bastante inovadora e moderna. Incentivava-nos a ser destemidos, aventureiros, pioneiros em pensamentos e ações. Como jovens, ficávamos deslumbrados com os seus conselhos de coragem e bravura. Os nossos pais confiavam na Dona Teresa como uma verdadeira amiga mais velha. Independentemente do dia, hora ou local, era-nos sempre permitido a saída, quando a justificação era o encontro e a companhia com a Dona Teresa. Recordo que a Dona Teresa é uma entusiasta de viagens e no ano de 1999, quando foi organizada a viagem à Terra Santa, viajámos juntos e juntas rumo às terras de Jesus. Nesta aventura, conhecemos ainda mais o seu vínculo com a religião. Transmitiu-nos a sua cultura cristã, fazendo acontecer, com frequência, momentos de oração e fé partilhados com muitos dos viajantes. Como disse a minha irmã, a Dona Teresa adorava viajar. E assim, no ano seguinte, foi nossa companheira de viagem com destino à JMJ em Roma. Éramos muito jovens a percorrer muitos quilómetros de autocarros. E já em Roma, a pé. Por vezes, o desânimo acontecia, consequência do cansaço. Mas a Dona Teresa manteve sempre energia que transbordava para nós. Permanecerá na minha memória como uma grande amiga, de estatura baixinha, passo apressado, sorriso carinhoso, fazendo lembrar uma bonequinha. Os seus braços são de amizade, sempre abertos, e a sua companhia continua a ser uma delícia, pois perpetuam-se as incontáveis histórias da sua vida pessoal, profissional e religiosa. Fará sempre parte das minhas lembranças boas do tempo de jovem. Alegro-me muito de a ter conhecido e partilhado partes da minha vida com ela. De coração cheio, Dona Teresa, um grande bem-aja por nos ter ajudado a crescer. As manas, Sofia Lemos e Mariana Lemos. Bem, quase ficamos sem palavras ao ouvir isto, mas doutora Teresa, de facto, são palavras que... Passa-me a palavra, mas eu quase que estou sem palavras. Primeiro, porque é uma surpresa, não esperava nada. Segundo, faz-me lembrar uma coisa que me comoveu francamente, foi quando eu fiz 90 anos, em que... eu só convidei uma jovem representante do grupo de jovens, que foi a Marta, e portanto foi na pousada de Vila Pouca, e portanto depois primeiro eu tirei um bocadinho a palavra à Marta para contar um bocadinho da história gloriosa do Ágape, mais 5 estrelas de ouro, uma com a melhor música, outra com a melhor letra e 3 no global. E acho que foi muito bem sucedido, porque a Marta realmente foi a figura central, representante do Ágape. E além dessa parte, recebi muitos telefonemas e mensagens pelo WhatsApp de jovens que eu já nem me lembrava que se lembravam de mim, do grupo Ágape. E isso comoveu muito, porque eu nunca julguei que eu tivesse ficado tão... o meu nome ficasse tão marcado na história deles. É verdade que eu, quando vim para Oliveira, eu tive a minha vida praticamente, metade da minha vida foi passada em Lisboa, quando fui estudar para colégios internos, depois tirei o curso, depois fiquei lá a trabalhar. Portanto, eu considerava-me, até há pouco tempo, 50% Lisboa, 50% Beira. Até que, quando a minha mãe morreu, resolvi vir para Oliveira, porque para salvar a casa, visto que o meu pai tinha muito desgosto que a gente vendesse, e uma casa que não é habitada, estraga-se. E quando voltei para Oliveira, perante a minha grande surpresa, a igreja era cheia de pessoas de idade e jovens nicos, não havia jovens na igreja. E eu pensava, mas que futuro é este da igreja em que não há jovens? Quer dizer, os velhos vão morrer todos e depois o que é que acontece? Fica a igreja vazia, com cadeiras. O seu padre Laurindo era amoroso, mas não tinha, gostava muito de crianças, mas não tinha paciência para os jovens. Inclusive, várias vezes tive a oportunidade de reagir um bocadinho com ele e não concordar com certas atitudes que ele tinha tomado. É verdade o que a Ana Sofia acabou de dizer. É muito natural que realmente eu gosto de viajar. Hoje em dia viajo menos. Primeiro porque já estou velha. E segundo porque nem toda a gente está disponível. Eu agora, por exemplo, a semana passada estive uma semana inteira nos Açores, que delirei. Acho que os Açores merecem uma salva de palmas pela beleza que aquilo é. E ainda bem que eles não quiseram ser independentes como Cabo Verde, porque assim nós podemos dizer que aquilo é Portugal. É nosso. E é lindo. Eu só fui a 4 ilhas, e foi o presente de anos que eu ofereci à minha cunhada, visto que ela, enquanto não foi viúva, várias vezes tinha dito ao marido: vamos aos Açores, e o meu irmão não gostava de viajar e nunca chegou a ir. E então este ano eu dei-me na maluqueira de a convidar como presente de anos para ir aos Açores. E ela já me disse: visitámos 4 ilhas, agora temos que visitar as outras 4. Portanto, não sei quando é que lá vamos. Mas, como digo, eu toda a vida, quer dizer, eu saí do colégio com 16 anos. Eu tive ali 3 anos naquelas pataquadas das línguas e meias línguas, que a minha mãe não gostava que eu fosse para a faculdade, até que depois fui trabalhar no secretariado diocesano da JEC, Juventude Escolar, portanto, onde nós íamos aos liceus e aos colégios, e isso deu muito contacto com jovens. Depois tirei o curso. E o curso também é jovens, porque eu era do meu grupo, eu sou do segundo grupo de reabilitação, e no meu grupo eu era a mais velha, portanto as minhas colegas olhavam com certo respeito, porque eu era mais velha. No entanto, há uma frase de uma delas que eu achei muito gira, que ainda hoje guardo com uma certa nostalgia, em que ela me dizia que era filha do Agostinho Silva, daquele homem que foi muito conhecido em tempos, e ela dizia-me: ó, Teresa, tu tens uma relação connosco muito aberta, és muito franca, mas há qualquer coisa em ti que é como se fosse uma espécie de rede. Tu não te deixas apanhar por ninguém. E eu pensei, era o que faltava, que eu agora fosse passarinho de gaiola, não? É óbvio que apanhar-me ninguém me apanha. E acho que durante a minha vida mantive e mantenho. Eu gosto muito de conviver com as pessoas, gosto das pessoas. Ainda ontem estive num jantar de pessoas suaves, muito snobs, e que resisti muito à ida, mas depois acabei por ir e gostei muito. Simplesmente não é o meu estilo. Preza a sua liberdade, não é? A minha liberdade acima de tudo. Claro. Sabes? E eu hoje, toda, ontem, à tarde e de manhã, ainda estive a lavar a louça do jantar, porque era muita gente. E ajudei a senhora que estava na cozinha. E pronto, e a senhora, falamos muito bem, eu falava muito com ela, mas pronto, acabou, a conversa acabou. Nem ela me apanha, nem os convidados me apanham. A única coisa que foi bonita de um jantar, se posso confessar hoje, é que a certa altura, não sei porquê, eu disse: os 85 anos, eu ia dizer que é uma data que me marcou, mas não disse. Quando disse os 85 anos, houve uma senhora que disse: ah, mas você tem muito tempo ainda para lá chegar. E eu disse: muito tempo para lá chegar, não digo, só se for para retroceder, porque eu já tenho 92. Eu gostei muito. Claro, ninguém diz que a doutora Teresa tem 92 anos. Eu gostei claro. Muito do ano dela, porque aqui entre nós ela parecia mais velha que eu e eu. Mas, claro que eu ontem tinha-me pintado, etc. Claro. Estava no meu estilo melhor. Bom, mas voltando à conversa que estávamos a ter, realmente foi verdade, a Ana Sofia foi uma das minhas primeiras doentes. Foi lá no ginásio que o Arthur começou a andar. E que é assim uma grata recordação ver aquele piolho começar a andar. E a Mariana, também me lembro muito bem dela, porque era a preferida do Padre Borges. Era sempre é a Mariana. E um dia disse à Mariana: cuidado, o Padre Borges está a ficar encantado contigo. Porque era pedindo sempre a ela para ler. A Mariana era sempre a escolhida para ler. Depois veio a Jornada das Mulheres da Juventude. No ano 2000 eu tive muita pena de não poder ir, já não sei porque é que não fui. Foi em Paris, e foi o Luís Miranda, foi, depois me contou-me o que tinha acontecido, e depois quando houve as de Roma, era o ano santo, ainda por cima, foi quando já o Ágape existia, porque para mim a grande preocupação Quer dizer, cada um leva o seu destino, mas pelo menos leva o seu destino convicto do que está a fazer. E não... Há muita gente que é cristã porque nasceu numa família cristã, mas depois não liga meia. Há outros que não nasceram numa família cristã e até são bons cristãos. Mas quer dizer, eu acho que a gente tem que saber optar na vida. E pelo menos, se eu tivesse um grupo de jovens, e ao princípio o Ágape era o Álvaro, que eu lembro que uma vez tive que me pôr de pé em cima de uma cadeira para mandar calar. Porque era uma selvageria perfeita. Depois fiquei arrependida e pensei, meu Deus, eu já devia ter outra conduta, não é? Não é bonito dar aqui aos berros em cima da cadeira, se eu fizer com eles. Depois lembro-me de um casal que também fazia marmelada em Barda, e eu disse, olha, vocês se querem fazer marmelada, acho que escutaram-me cá ter vindo, porque nós estamos numa reunião de jovens, todos temos que falar uns com os outros e não se põem-se à parte a fazer marmelada. Não gostaram da brincadeira, claro, e disseram-me com um ar muito sério, nós não estamos a fazer marmelada. Cada um sabe o que come, não é? Ah, mas ainda sei quem é. Mas ela é simpática. Foi uma das que me telefonou no dia dos meus 90 anos. E, entretanto, vinha às Jornadas Mundiais da Juventude e eu pensei... quer dizer, os jovens gostam muito de ir às multidões. Não sei qual será a motivação. Eu detesto multidões, mas os jovens não gostam, mas gostam. E, portanto, paciência, se eles gostassem de ir, eu também tinha que ir. Até porque nestes grupos há sempre uma pessoa mais velha que vai com os grupos, não é? Portanto, não vai um grupo de velhos, que eu sei que há uma senhora que está aqui na minha frente, que mandou um WhatsApp com um grupo de pessoas inscritas. Claro que é uma brincadeira. Penso eu que é uma brincadeira. Menina Marta, o que é que está a falar? Que é que nós vamos por aquele WhatsApp só mostra velhas de canadianas, todas sopas. Ah, já sei. Esta semana, mas foi muito. Eu até me emocionei a ver esse vídeo, porque foram os utentes do lar de Midões, que faz parte do Cote Jolitá, então que prepararam um vídeo muito interessante, todos, e claro, são os utentes do lar, uns estão em cadeira de rodas, outros estão com muletas, e então estão todos com as malas, com mochila às costas, já há um que tem a guitarra, a simular que também querem ir à Jornada Mundial da Juventude. Engraçado. Foi muito engraçado, foi esta semana. E mostraram-me precisamente, por saberem que eu vibro com estas coisas, e diz, ah, você vai... A doutora Teresa ainda não precisa nem de muletas, nem nada disso. Está E nego, que me deem o braço. Corrimões gosto, mas o braço não. Eu quero ser independente até ao fim. E se cair, caí, paciência. Bom, mas no fundo, voltando às Jornadas Mundiais daquela época, eu tive que pensar um bocadinho. Mas depois achei que valia a pena motivar, porque eu acho que nem toda a gente que vai às jornadas vai com o verdadeiro espírito... de procura de Cristo, de procura de um ideal, vai porque gosta de ir. E eu também fui porque gostava de ir, né? O meu ideal já estava escolhido, mas pronto, mas achei que era bom ir e não me arrependi. Acho que todos os homens que foram ficaram marcados com as Jornadas Mundiais da Juventude. E a mim apetecia-me, não disse na altura, mas apetecia-me ter-lhes perguntado no final. E não perguntei porque tive medo das respostas, sinceramente. Porque é que eles tinham ido e se tinham gostado? Porque me lembro sempre, há uma parte dos evangelhos que eu me lembro e que me faz sempre muita confusão, que é, toda a gente sabe que São Pedro negou Jesus quando foi preso, não é? Depois lhe perguntaram, também é dos que andavas com ele, e ele negou. E foi ele depois o primeiro Papa, ao fim e ao cabo, que nós tivemos. Foi. E Jesus, quando o convidou para desfiar a Igreja, que tinha instituído, não lhe perguntou, estás arrependido, vais-te redimir, me teres negado. Não se mostrou antipático, não o criticou por ter negado, e nem lhe disse, já não esperava de ti semelhante coisa. Só lhe perguntou, tu amas-me? E eu acho que isto é bonito, percebo, quer dizer, mesmo quando nos chateiam, a gente não ficar com ressentimentos e pensar que realmente nós temos que nos amar uns aos outros e toda a gente tem as suas fraquezas, pronto. E o que é preciso é andar para a frente. E apeteceu-me perguntar aos jovens, quando vieram das Jornadas Mundiais da Juventude, se realmente tinham lá ido e tinham... Jesus Cristo lhes tinha dito qualquer coisa. A mim disse muito E sobretudo foi as jornadas. Eu depois fui à Colónia também. Em Colónia, tenho a dizer que eu julgava que os alemães eram todos muito ordenados, inclusive nas notícias que vinham a lume, assim parecia, mas não. Em Colónia a coisa era pessimamente organizada. Não sei se a Rita, que também foi, ficou com essa ideia. Eu só me lembro da Rita nas jornadas, ela à frente a caminhar rapidamente e eu a tentar rapidamente apanhá-la e dizer que essa gente não para numa montra, ou menos. Não perdíamos tempo. Mas é certo, falavas, oh, não estou a exagerar. Apanhámos muita chuva, se calhar estava a fugir da chuva. Chuva. E lembro-me que eu fiquei nas jornadas, não sei se toda a gente sabe, que há sempre a vigília, não é? E que é durante a noite, se é vigília, durante a noite. E depois de manhã é que vem a missa com o Santo Padre presente. E tinha chovido brutalmente, mas brutalmente durante o dia, a Rita deve-se lembrar. Sim, sim. E que nós ficámos num campo pantanoso. Todo alameado. E como estava mal organizado, eu fiquei ao pé do André, não sei se vocês se lembram do André, que está em Lisboa. André Ribeiro, está em Santarém. Em Santarém agora? Fui catequista do André. Do André Ribeiro. O André, a senhora... como é que é? Arquiteto, não é? Não. É da prevenção. É da proteção civil. Proteção civil, é isso. Ah, é? O Cláudio é que seguiu a arquitetura. Ah, foi? Então é o Cláudio. Então foi o Cláudio. Até o Cláudio, pronto. Eu estava confundido, estava conhecida que era o André. Então pronto, foi com o Cláudio que aconteceu isso. Eu garanto-vos que eu estava a dormir coladinha. Salve e de respeito. Claro. Coladinha com o Cláudio. E a certa altura da noite precisei de mexer. Mas eu, se mexesse, acordava o Cláudio. Portanto, firmei os pés, firmei as omoplatas, fiz levitação, bambolei para descansar. E o Cláudio não acordou. Muito bem. E, no entanto, eu estava juntinho ao Cláudio. Eu fiquei vaidosa com a minha capacidade de levitação. Mas sobre esse testemunho que a doutora Teresa falou, eu posso falar um bocadinho, e se calhar a Rita também acrescentar, que apesar de não ter perguntado na altura, eu penso que é de todo uma experiência marcante. E posso também aqui dizer que quem está agora na organização, e o meu caso como coordenadora do COD Jalitá, que é esta organização que já começou há mais de 2 anos, aquilo que eu senti, que continuo a sentir até em termos de diocese, é que as pessoas que já viveram uma jornada conseguem estar mais motivadas e mais centradas no que é o grande objetivo, que é o encontro com Cristo. Quando vamos abrir a porta aos peregrinos, é o encontro com Cristo. E, portanto, isso é, sem dúvida, uma mais-valia. Aliás, as pessoas que foram à jornada a Roma, na altura comigo, são famílias de acolhimento, estão envolvidas, estão sempre a perguntar o que é preciso, é preciso ajuda. Pronto, sem dúvida, uns de uma forma, outros de outra, naturalmente, mas eu penso que toca a todos. Toca a todos. Pronto, agora aqui, de facto, em termos do grupo de jovens Ágape, foi um gosto também estar no início com a doutora Teresa, mas não foi só comigo que o grupo de jovens começou também com outra pessoa, que agora também talvez nos queira dizer alguma coisa. Vamos lá ouvir mais um dos muitos testemunhos, ou dos alguns testemunhos que temos para a doutora Teresa ir ouvindo. A doutora Teresa Mendes Costa cruzou o meu caminho quando eu tinha 16 anos, durante a minha preparação para o Crisma, ao deixar um recado no meu trabalho a dizer que gostaria muito de falar comigo e com o seu número de telefone. Desde então que passou a fazer parte da minha vida e com o seu exemplo de permanente disponibilidade para os outros, empatia e alegria, tem-me acompanhado e inspirado nesta minha jornada. Foi por ela e com ela que vivi das experiências mais gratificantes no início da minha vida adulta, de entre inúmeras atividades do Grupo de Jovens Ágape, bem como a participação em 2 Jornadas Mundiais da Juventude. Com ela aprendi que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E também como aquilo que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. A sua conduta e postura perante a vida têm sido uma fonte de constante inspiração para mim e para todos nós. A sua integridade e ética são dignas de louvor e testemunhar a sua sinceridade e amor em todas as suas ações tem sido uma lição valiosa. O seu respeito pelos direitos e pela dignidade de cada ser humano reflete-se em todas as suas ações e isso é algo que merece profunda admiração de todos nós. Quero que saiba que o seu exemplo marcou positivamente a minha vida. Através do seu respeito inabalável, ensinou-me que a verdadeira grandeza está em como tratamos os outros e como valorizamos as suas contribuições para o mundo. A sua atitude, bem como o seu amor permanente, inspirou-me a buscar constantemente a excelência e a cultivar um ambiente de amor, disponibilidade e de respeito mútuo em todas as áreas da minha vida. Por todas estas razões, é com profundo respeito e admiração que expresso a minha imensa gratidão por tê-la na minha vida. É, sem dúvidas, um verdadeiro modelo de respeito e dignidade humana e sou imensamente grata por poder aprender consigo e por me ter transformado na pessoa que sou hoje. Com imensa amizade e carinho, um beijinho enorme com muitas saudades da Feliz Bela. Pronto, tivemos aqui mais um testemunho da Feliz Bela, com quem já não estou há muito tempo, não sei se a doutora Teresa... Tivemos trocado outros sabes. Mensagens, pronto. Também quis deixar aqui um beijinho especial à doutora Teresa. Não, mas é que eu não esperava, quando a Marta me disse para vir cá, não esperava nada... Esta montagem. Mas da Marta tem que esperar sempre. Tem que sempre duvidar. Tem que sempre duvidar. E quer dizer, eu não digo que não fico satisfeita. Quer dizer, eu acho que isto é muito gratificante ver que eu servi para alguma coisa. E no caso da Feliz Bela, que eu acho que ela teve uma vida difícil e que se ultrapassou e que, segundo me consta, foi presente quando o marido morreu. No hospital e acho que se fosse outra podia ser marimbado. No entanto, a pessoa fica um bocado sem jeito. Sem palavras, não é? Eu acho que dou a palavra à Rita. Eu estou encantada. Mas ainda temos que ouvir outros testemunhos, doutora Teresa. As surpresas ainda não acabaram. Não. Ainda não acabaram, não. Podemos ouvir outro. Podemos ouvir outro. A todos, venho aqui para agradecer toda a disponibilidade, amor e carinho com que a doutora Teresa Mendes Costa nos acolheu na sua casa, na nossa juventude. Foi uma grande influência na construção da nossa personalidade. Beijinhos e obrigado por tudo. Andréia Abrantes. Andréia Abrantes. É mais uma das jovens. A doutora Teresa, de facto, naturalmente que se apercebe que teve um papel importante neste período da juventude em que havia muita gente. E eu falo, enfim, eu lembro-me do grupo, não fazia parte, mas lembro-me do grupo, das iniciativas, mas sabia que o comando estava sempre pela doutora Teresa. Essa é uma noção que todos os jovens hoje, não é a Rita, não é a Marta, não sou eu que não estive envolvido, mas que me lembro, e de alguns programas até que foram feitos aqui na rádio na altura, que teve uma influência muito grande, até no desenvolvimento, para além do crescimento destes jovens. É-me difícil. Como é dizer? Eu acho que a mim marcou a mim muito na minha vida o grupo de jovens. Não sou capaz de dizer o nome de todos os que participaram ao grupo, porque foram muitos, desde os mais malucos aos mais ajuizados. Foi com os assuntos um pouco. Mas lembro-me de alguns malucos que até me dão uma certa ternura a pensar neles. No entanto, ainda voltando às Jornadas Mundiais da Juventude, eu pergunto-me se os que vão agora, e fala-se em 300 mil, em Toronto também começaram por... Em Toronto não, em Colónia, também começaram por 300 mil, ao contrário de Itália. Em Itália foram 3 milhões de jovens. Foi a jornada maior de todos os tempos. O Papa João Paulo II, inclusive, presidiu como se fossem dois grupos, porque não cabiam todos na área do Vaticano. E estava tudo muitíssimo bem organizado. Nós, o grupo português, fomos 10, se não estou em erro, a Marta deve se lembrar melhor que eu. Ficámos numa terrinha a 15 km de Roma e, portanto, íamos todos os dias de comboio para Roma. Ficámos na terra de uma santa que foi... Netuno, não era? Não, era, não sei como é que chamava a terra, só sei que é a terra de Santa Maria Goretti. Acho que é. Eu achei que era bonito o grupo ficar que numa terra de uma miúda que morreu com 12 anos, se não estou em erro, e há um pouco tempo é que eu soube o epílogo da história dela. Portanto, foi um homem, um rapaz ainda novo, que quis violar e que ela não deixou, e ele, furioso, com facadas, acabou por a matar. E alguém, quando ela estava a morrer, lhe disse que ela não tinha... Como é que ela se lembrava do rapaz? E ela disse que se lembrava dele e que só esperava que um dia, lá no céu, eles se encontrassem como amigos. E o rapaz, durante muitos anos, andou à deriva, até o dia em que, quando foi da canonização dela, deu a volta. E acho que até deu a volta de tal maneira que acho que há um movimento a querer que ele seja beatificado e depois canonizado, não é? Portanto, não sei se é verdade. Nós, por acaso, conheço muito bem essa história, que é a Irmãzinha da Purificação, que faleceu agora recentemente, em que eu participei, não é? Na Casa da Costura, e muitos jovens aqui de Oliveira contavam-nos muitas vezes essa história. Yeah. Não, eu acho que realmente uma miúda de 12 anos ter esta força de morrer por causa das facadas. Hoje em dia é vulgar a gente ver acidentes de facadas, não é? Mas na altura não era assim muito vulgar. Ela não devia estar preparada para isso. Mas enfim, mas voltando ainda às jornadas, portanto, eu gostei de ir lá porque achei que o grupo de jovens na terra de Santa Maria Goretti, ela ia ajudar o grupo de jovens. Portanto, foi por isso que é que me lembrei agora de Santa Maria Goretti. E a festa dela foi agora há pouco tempo. Mas muitas vezes eu me perguntava, e hoje em dia me pergunto, e em Colónia isso aconteceu, estavam inscritos 300 mil, que é o que agora dizem que estão, mas de um dia para o outro apareceram mais 600. Portanto, no fundo, o conto já era 1 milhão. Eu pergunto o que é que vão à procura, e isso é que eu acho que é importante, não é? Porque a gente sabe que os jovens gostam muito de multidão, gostam muito de contactos, gostam muito de uma vivência comum, e quanto acho que as jornadas mundiais não é para isso. Aliás, elas, para nosso orgulho português, nasceram de uma ideia que João Paulo II teve quando veio a Portugal a primeira vez, porque ao ir ao Parque do A7 e ver o Parque do A7 coalhado de jovens, teve a ideia, porque não fazer disto o princípio de qualquer coisa. E esse qualquer coisa veio a ser as Jornadas Mundiais da Juventude passados 2 anos, que foram as primeiras. E acho que isso para nós é um orgulho. Andámos a descobrir mares e também descobrimos as Jornadas Mundiais. E claro que é um orgulho muito grande termos agora a jornada. Nós somos do fermento. É. E portanto eu gostava que realmente as Jornadas Mundiais da Juventude marcassem os jovens, porque eu acho que, de um modo geral, o ensino em Portugal, a meu ver, e aceito as críticas que quiserem fazer, está muito deficitário, e as escolas hoje em dia pretendem educar e não os pais a educar, quando eu acho que as escolas deviam ser feitas para ensinar e os pais para educar. E é daí que depois, com estas novas modalidades, para aí surgem da igualdade de género, da perturbações, e estou convencido, eu não sei se é verdade, mas a mim o que me consta é que hoje houve uma altura que era a Suécia, e eu tive um irmão mais novo que teve 4 anos como diplomata na Suécia. A Suécia, nessa altura, portanto, na década de 60, dava o país com mais suicídios. Parece que Portugal está na cabeça da quantidade de gente que se suicida, sobretudo jovens. Isso a mim faz uma confusão muito grande. E achava que, se os jovens descobrirem Jesus Cristo, eu acho que, eu pessoalmente digo, na minha própria vida. Quer dizer, Jesus Cristo é o meu fã. Quando me dizem porque é que você não se casou, é que eu não encontrei nenhum homem que ultrapassasse Jesus Cristo. Portanto, como ele é que... Você, doutora Teresa, é fã, é o seu ídolo, não é? É. Portanto, eu entreguei-me ao Cristo em vez de me entregar a um homem, e sou feliz por isso. E eu gostava, mas descobri Cristo, percebe? E as Jornadas Mundiais da Juventude acho que deviam, não é para toda a gente depois se consagrar. Porque eu acho que conheço um casal que vai estar prestes, toda a hora está o bebê para nascer. E que era engraçado porque ele pensava ir para um seminário e ela pensava ir para um convento. E foram a Israel, e em Israel, no meio daquelas conversas todas, acharam que estavam feitos um para o outro. E começaram o namoro em Israel. Foi um clique. E já se casaram. E estão à espera do primeiro filho agora. E eu acho muito bonito, percebes, a descoberta que se faz. E quando... Ah, que pena ele não ter ido para... Não. Eu acho mais vale ser melhor um bom casal, claro, do que um mau padre ou uma padre consagrada, não é? Portanto, eu acho que o descobrir Cristo não é afastar ninguém da família, nem de constituir família. É dar sentido à vida e um sentido cristão à vida. Porque eu acho que, isso eu acredito, e tenho um irmão mais velho que é meio tonto e tem umas ideias sugêneres, que discorda de mim, claro. Mas eu acho que Deus ama todos os homens e, portanto, quer o bem deles. E, portanto, não quer nem toda a gente freira, nem toda a gente padre. E uma família cristã verdadeira, e penso que estas duas madames que estão aqui na minha frente são autênticas e não são banha da cobra, nem andam aqui a interrogar o próximo, vão mais bem do que elas fossem freiras, não é? Se fossem freiras, provavelmente eram umas inhocadas. E assim não são. Assim são pessoas vivas que prestam grande trabalho a todos nós. E eu fiquei muito satisfeita quando a Rita veio para cá e pensei, já sabia que a Marta estava a ser dinâmica. E inclusive tinham-me dito que ela era o pivô aqui nesta terra. E como eu acho que esta terra está cada vez pior, não é só na cultura laica, em tudo. Isso. Agora, mais uma, é bom que o árabe se junte todos em Oliveira e revolucione Oliveira. Temos essa perspectiva, não é, Marta? É isso. Podemos ouvir outro depoimento, é assim, vamos conversando e ouvindo depoimentos de pessoas que certamente a doutora Teresa também conhece. Olá, bom dia. Falar da doutora Teresa é trazer uma infinidade de memórias, de recordações, de partilhas, de aprendizagens. É conhecer um exemplo de fé, um exemplo de dedicação ao outro, um exemplo de perseverança. Aprendi imenso com ela. Tenho um orgulho imenso em dizer que partilhei a minha juventude com a doutora Teresa Mendes Costa. Estou-lhe extremamente grata por tudo, pelas lições de independência, de como ser menina independente, de saber fazer a escolha acertada, e sobretudo de saber que, amando o próximo, amamos-nos a nós mesmos, e somos felizes assim. E foi assim que eu cresci, ao lado dela, a vê-la assim, uma mulher forte, independente, cheia de garra, cheia de vida, sempre com um sorriso aberto e uma gargalhada que ainda hoje guardo e que é delicioso ouvi-la dar aquela gargalhada espontânea. Por tudo o que me ensinou, por todo o legado que me deixou, o meu muito, muito obrigado. Um enorme beijinho, Catarina Pereira. Mais juntos dos seus. Que me deixa engasgada. E que acho que isto chama-se uma traição. Porque eu vim aqui para falar e não para ouvir. E para ficar sem pio. Mas depois podemos combinar outro programa, Voz da Alegria, quando regressarmos lá para meio de setembro, outubro. Outro programa com a doutora Teresa, se calhar também com outras surpresas, não sabemos. Isto é o programa Voz da Alegria, há sempre aqui muitas surpresas. Eu pronto, claro que eu estou aqui encantada e muito agradecida. Acho que tudo o que está a ser dito é sem dúvida o que eu sinto também. Agora deu-me mais vontade de intervir, porque foi através da Catarina que eu entrei entrei para o grupo de jovens e por isso é isso, estamos eternamente gratos à Dona Teresa e eu neste caso também aqui agradeço à Catarina por me ter encaminhado e por ter dado esta sugestão de conhecer uma pessoa tão especial, tão autêntica e que é um exemplo sem dúvida para todos nós que contactámos e que tivemos esta vivência de grupo de jovens e que, como o Sr. Alvim dizia, é um marco na nossa cidade, não é? Eu acho que jovem, que é jovem daquela altura, conhece e experienciou algum momento com a Dona Teresa e sem dúvida que marcou. Assim como as jornadas vão marcar e marcaram a quem participou, quem conviveu com a Dona Teresa e teve a possibilidade de estar presente neste grupo de jovens, dos mais malucos aos mais sossegadinhos, é sem dúvida um exemplo muito grande. E obrigada, Dona Teresa, por toda a sua disponibilidade. Por toda a capacidade que teve de educar. Pelas ondas de Santa Cruz. Sim, também. Sim, Santa Cruz é a praia da minha vida e, pelos vistos, também marcou a praia da Rita. Hoje em dia não tenho ondas à frente, mas tenho uma linda vista também. Por isso é que eu estou na Figueira e não estou aqui. Porque Oliveira, para mim, é cheio de recordações. Mas na minha casa, eu cresci com 8 pessoas a viver lá dentro e neste momento não está ninguém, só estou eu. E portanto, eu gosto de estar sozinha, gosto muito de viver. Mas a solidão com vazio, não sei se entendem, a solidão com vazio é difícil. Eu na Figueira tenho móveis que ainda eram da casa dos meus bisavós, dos meus pais, do meu irmão. E o meu irmão marcou muito, porque era quase como uma espécie de filha, mãe, como não tinha leite, passado um mês ficou sem leite, eu é que dava o biberão, mudava a fralda, assim, toda essa coisa. E uma vez eu disse-lhe que quando ele se casou, aliás, senti que era um filho que se casava. E percebo as mães que têm filhos, porque eu senti nitidamente um bocado de mim que se arrancava. Eu fui madrinha de casamento, mas eu acho que percebo que uma mãe, quando um filho casa, sinta esse arrancamento. É por isso que depois as sogras e os genros não são muito. Os homens nisso têm mais categoria que nós, só somos mais ciumentas. Mas na Figueira, não, na Figueira eu para já não tenho escadas e só tenho elevador. E eu canso muito as escadas. E por outro lado, nunca lá ninguém viveu. Portanto, eu estou sozinha, mas não tenho vazio à minha volta. Isso para mim, por isso é que hoje em dia estou muito mais na Figueira do que em Oliveira. Eu vim da Figueira hoje e volto para a Figueira hoje. Muito bem, veio aqui com um sentido muito importante de recordarmos aqui momentos especiais. E de facto, há pessoas que viveram Jornada Mundial da Juventude e agora não querem perder a oportunidade de estar em Lisboa de 1 a 6 de agosto. É na minha casa de Lisboa, que é alugada. Sim. Tem lá 6 freiras. Ah, é? Vêm do Brasil. Não tinham onde ficar. Muito bem. Nós aqui em Oliveira do Hospital também vamos receber peregrinos espanhóis e alemães. Já contactámos com os dois grupos, estão todos muito animados em vir aqui conhecer a nossa cidade, a nossa cultura, os nossos jovens e a nossa comunidade no fundo. Mas como estava a dizer, há pessoas que participaram em jornadas, mas que não vão perder a oportunidade de participar também em Lisboa, como é o meu caso. Vou ser a animadora aqui do grupo de Oliveira. Mas também há outra pessoa que quer deixar aqui um beijinho, mais uma. Um beijinho à doutora Teresa. Essa pessoa também vai à jornada, também está entusiasmada com tudo isto. Vamos ouvi-la. Vamos ouvir. Querida doutora Teresa, na vida há pessoas que nos marcam e ajudam porque têm um coração grande e generoso. É impossível pensar na minha adolescência e não a ter como referência desde essa altura. Recordo-me bem na confiança e esperança que depositava nos jovens da minha idade, no caminho que nos mostrava o amor de Cristo, numa idade em que tantos percursos poderíamos ter tomado. Quando recebemos os grupos das Jornadas Mundiais da Juventude, eu devia ter uns 16 anos, recordo-me da alegria e do entusiasmo que nos transmitia, a confiança em fé que conseguia levar ao nosso coração. Recordo-me de nos acolher na sua casa, que era transformada na casa do Grupo Ágape, onde tantas conversas boas eram partilhadas. e que marcaram para sempre a minha relação próxima com Cristo e que trago até hoje comigo. Agradeço a Deus a sua presença na minha vida e dou graças a Deus pela sua vida de contributo e amor que transmite a todos os jovens que consigo se cruzam. Um enorme obrigada e um abraço amigo e fraterno da Inês Palhais. Um enorme beijinho. Este é um testemunho, mas aproveitamos, doutora Teresa, e ouvimos o outro e depois comentamos os dois, não é melhor assim, Marta? É o tal último testemunho que nós guardámos como oferecendo assim e deixando aqui também o testemunho vivo de pessoas que têm lidado ou lidam com a doutora Teresa. Vamos ouvir. Falar da doutora Teresa Mendes Costa é falar de uma pessoa que me ensinou a viver em Cristo, a viver com fé. E a fazer disso uma vivência diária no meu dia-a-dia, como neste caso como mãe, no meu trabalho e na altura na escola, no café, onde a gente estivesse. A sermos verdadeiramente cristãos. Quando ela nos propõe fazer um grupo de jovens, nenhum de nós teria a noção da dimensão que isso iria ter. Podemos dizer que o grupo de jovens mudou, sem dúvida nenhuma, a nossa sociedade oliveirense e na sua vivência como cristãos. Todos somos diferentes depois dessa altura. Ir a uma jornada Mundial da Juventude com ela foi um enorme gosto. Foi rever nela a elegância, a generosidade, a fé, mas sem dúvida nenhuma um enorme gosto pela vida e uma vida de honestidade, de cristianismo, uma vida onde cabe tudo, a alegria, a resiliência. Por isso, da minha parte, o meu muitíssimo obrigado. Vai aqui um beijo da sua Silvia, com muito amor. E pronto, foste este o conjunto. E tínhamos muito mais testemunhos, naturalmente. Não era preciso procurar, mas a referência é essa é que fica. De facto, foi importante, numa fase de algumas pessoas, foi importante a presença e o convívio e aquela ligação que a doutora Teresa Mendes Costa deixou com eles. E este é uma pequena amostra dos muitos que, de facto, pensam quase todos da mesma maneira, mas de modo diferente. Penso que é isso, doutora Teresa. Eu, por acaso, agora escrevi enquanto a Silvia estava a dar o testemunho. Foi uma das que mandou o WhatsApp quando eu fiz os 90 anos e que me achei uma ternura. Diz, lá dizia tudo e mais alguma coisa e depois acabava assim: desculpe não ter aproveitado 100%. Eu achei, é mesmo a Silvia. A Silvia vai agora também à jornada a Lisboa com o filho. A Silvia está na mesma situação que eu. Fomos a Roma e agora vamos acompanhar os nossos filhos à jornada a Lisboa. Também está aqui. Ela tem quantos? Tem três. Vai com o mais velho. Sim, tem 18, 19 anos. Já tem 18? Já. E meus anos realmente... Pronto, doutora Teresa, já estamos aqui a viver a jornada no nosso país. Eu também estou muito entusiasmada com todo o apoio que temos tido aqui em Oliveira do Hospital, na nossa unidade pastoral, de empresas, de pessoas, todos os dias me ligam, querem ajudar, querem acolher. Temos 67 famílias de acolhimento, isto tem sido realmente para mim fantástico. Isso é muito bonito. Fantástico, mesmo pessoas que de alguma forma não estão tão integradas na vida da paróquia, digamos assim, mas que querem abrir o coração à experiência de sentir de perto o que é viver uma jornada, mesmo não podendo ir a Lisboa. Como é que está a sentir aqui também esta jornada, doutora Teresa? De uma maneira muito pia. Todos os dias rezo pelas jornadas das Mulheres da Juventude. Porque gostaria que realmente, aliás, os diversos testemunhos que há, inclusive de bispos, eu acho que os bispos têm uma grande responsabilidade e concretamente o que está à frente da maneira como estão orientados. E não sei se eles todos acreditam no poder que eu acredito das jornadas, porque acho que as jornadas nas pessoas que vão às jornadas de boa fé e com verdadeiro sentido correto, humano, já não quero dizer só cristão, é mesmo como um ser humano íntegro, né? Eu acho que as jornadas de certeza que dão qualquer coisa à pessoa. A pessoa pode não, talvez não ter uma formação religiosa muito grande, pode não ver Cristo como realmente a pedra angular que nós vemos na Bíblia, mas toca, é impossível que não toque. E sobretudo, neste momento, nas nossas, quando fomos a Roma, o Papa também já era velho, em Colónia velhíssimo. Eu ainda me lembro. Em Colónia tinha acabado de mudar. Ah, é verdade. Não, era o Bento XVI. Foi a transição. Mas já estava muito velho. Mas ainda me lembro da mão trêmula. A dançar, a acompanhar a música, nunca mais esquecer. É uma imagem. É fantástico. É porque. Mas isto é preciso uma força interior. E esta força interior, acho que as jornadas comunicam. Depois também vai das vivências que se têm a seguir e do ambiente em que se vive, porque há ambientes mais difíceis, há ambientes mais fáceis, mas qualquer, há um rastilho que fique. Eu acredito que haja um rastilho que fique. E, portanto, o que é preciso é que a semente caia. E eu penso que as jornadas têm esse mérito. Há uma sementeira grande. E agora? Pois. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Eu tenho a experiência da sementeira no meu quintal, porque tentei semear no meu quintal bugavilha duas vezes e secou. E o senhor Alves, Manuel Alves, sem ter trabalho nenhum, arranja uma bugavilha que me invade a minha varanda toda. Portanto, quando germina, o resultado é bom. Não há como parar. Não é? Sem dúvida, que a jornada é uma oportunidade única para o nosso país, para os nossos jovens e para a comunidade também envolver-se. Oh, Marta, e há uma coisa que eu acho que as pessoas desprezam e que começam a falar nas despesas, que as pessoas só sabem falar no dinheiro. Se só sabem falar no dinheiro, então deviam saber que as jornadas são sempre um fruto de rendimento para o país que recebe. Tem sido uma realidade em todos os países. Não só enquanto as cá estão, porque há um movimento grande, económico, como para o mundo inteiro. O mundo inteiro fica a saber quem é Portugal e o que é que faz. E se for bem organizado, ainda mais. Né? Portanto, deixem-se lá estar com a obsessão do dinheiro que se está a gastar agora e façam contas no que entra e no que sai. Né? Porque sai muito dinheiro, mas vai entrar muito dinheiro. E Portugal vai ficar sendo... E se as jornadas forem bem-sucedidas, isto é falado em todo o mundo. E se eles quiseram de ser, vai ser a cidade da alegria, não é? Não, o campo da graça, todo aquele espaço. Ainda ontem estive a ver fotos, estou super animada para poder lá estar, não é? Mas estive a ver fotos, já está tudo muito bem organizado, inclusivamente o contacto que nós estamos a ter com os peregrinos que vêm, com os responsáveis tanto do grupo alemão como os franceses, italianos e espanhóis. Têm todos agradecido a nossa organização atempadamente. Já temos as famílias aos poucos a começarem a conhecer os nomes dos jovens que ficarão em sua casa. E tudo isso também nos motiva, porque realmente nós começámos a preparar tudo isto cedo, não é? E em termos de diocese, vai um grupo até bastante considerável toda a semana, 840 jovens, que de facto, se todos forem com essa abertura, como a doutora Teresa dizia, penso que os frutos chegarão a seu tempo. Pronto. Depois, não sei, doutora Teresa, se quer acrescentar alguma coisa ao programa. Só tenho que dizer é que aquele espaço, e é um argumento que já deram e que eu concordo 100% porque o conheço bem, até porque eu, quando estava no Alcoitão, era responsável pelos estágios e um dos estágios que eu ia era naquela zona. Aquela zona era paupérrima, era uma estrumeira de contentores. Portanto, aquela zona vai servir de futuro para grandes eventos. Portanto, é um dinheiro bem aplicado. E é bom que as pessoas tenham consciência disso. Pronto, agradecer mais uma vez à doutora Teresa. Um enorme bem-aja, muita saúde. Que Deus a continue a abençoar com muitas graças e alegrias. E que possamos continuar a tê-la por perto, apesar de estar mais na Figueira. Mas para continuar também a entusiasmar-nos e a podermos recordar com a sua boa memória vivências fantásticas que tivemos juntas. Despedimos-nos do programa desta semana com o hino da JMJ Lisboa 2023. Todos poderão ouvir no festival que vai acontecer no dia 29 de julho em Coimbra, para toda a diocese e com os cerca de 13 mil peregrinos que vêm para a nossa diocese através da banda da paróquia. Estamos prestes a entrar nesta aventura nos dias da Diocese. Se alguém ainda quiser se juntar a essa aventura e ajudar ou contribuir de alguma forma, todos os contributos e apoios serão bem-vindos. E, da nossa parte, o programa Voz da Alegria voltará em setembro. Até lá, sempre com alegria na voz e no coração. E pronto, está tudo mesmo dito. Obrigado, doutora Teresa Mendes Costa, por de facto estar aqui na rádio e dar o seu testemunho, que é conhecido por todos. À Rita também e à Marta, porque acho que são um papel e têm um papel importante neste Cote Solitário, neste desenvolvimento das jornadas aqui na nossa região. Acho que é importante. E isso mesmo com a bandeira. As pessoas não veem, mas a Marta está aqui com a bandeira. Estamos em festa. Em festa. Sim, e fica prometido o próximo programa, não é? Pronto, fica prometido. Vamos abrir em setembro com a doutora Teresa. Depois ela aí já pode falar sobre as jornadas agora em Portugal. Claro, e fazer essa ligação. Doutora Teresa, obrigado, com muita saúde, e foi de facto um prazer recebê-la aqui na Rádio Boa Nova e continuar a ver com essa alegria, com essa vivência e com esse dinamismo que é importante, que nos abre o coração e nos dá uma vontade enorme de estar com a doutora e de viver, que é o principal. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração.